Você joga no meu time e joga legal. No sonho de amor, toquei, toquei o céu da tua boca. Eu vou te deixar louca até de terna bamba. A lá lá lê, a lá lá lê, doidinha com meu samba.